acreditabas mandar en todo mundo. Por isso nunca foste capaz de perdoar. Cruel e desalmado, de todos tu te rías. Hoje imploras carinho até por piedade. Aonde está teu orgulho? Cadê tua coragem? Tu hoje estás vencido, imploras caridade. Já vês que não é certo amar sem ser amado. E assim tão derrotado, que lástima me dá. Vida é uma roleta em que apostamos tudo. E a ti sempre foi dado o direito de ganhar. Mas hoje a tua sorte alto não vai chegar. Aliás, de coração, não voltes a jogar. Apostamos todo. Y a ti te había tocado lo más vale ganar. Pero hoy...